Sim, Senhor, porque toda glória pertence a Ti. Toda honra é Tua, Senhor. Glória pertence a Ti. Vivemos pra Tua.